Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. C'est mon destin, je tiens bien moins à la vie qu'à mon terri blanche. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, programa dedicado aos sons do rock psicadélico, krautrock, rock progressivo e muito mais, essencialmente músicas dos anos 60 e 70. E hoje estamos a viajar por França, França dos anos 60 e 70, com muita da pop psicadélica que se fazia naquele país, que é rico neste género de som. Há muito para explorar em relação à pop psicadélica francesa de meados dos anos 60, e começamos com um dos maiores ícones franceses, Brigitte Bardot, com a faixa Harley Davidson, de 1968, Brigitte Bardot, que para além do cinema também se aventurou pela música. Tem algumas colaborações de luxo, como por exemplo com Serge Gainsbourg, que vamos escutar neste programa ainda na Floresta Encantada, uma canção de Serge Gainsbourg. Mas regressamos a Brigitte Bardot, ela que nos anos 60 também lançou uma série de discos, de singles com travo psicadélico, como esta música que acabámos de escutar, que na verdade é retirada de um programa de televisão produzido por ela, um programa de televisão já esquecido de finais dos anos 60. No entanto, as canções que ela interpretou nesse programa, e que se transformaram numa espécie de telediscos para os temas, surgiram num disco chamado Show, Brigitte Bardot Show, lançado em 1968. Seguimos agora com uma banda francesa, Les Cinq Gentlemen, uma banda formada em Marselha em 1964. Vamos ficar com um tema de 68. Esta chama-se Mets du Sacre dans ton café. Os Cinq Gentlemen, por ouvir agora na Floresta Encantada. Ton corps est une bombe à Thank you. Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com a pop garageira, a pop psicadélica garageira dos Le Cinq Gentlemen, a banda francesa formada em Marselha, e estivemos com o tema de 1968, Mette du sucre dans ton café, os Cinq Gentlemen na Floresta Encantada, e agora acabamos de escutar Popera Cosmic e a faixa Aurore Cosmic para um disco lançado em 1969 e um dos álbuns mais procurados sempre da história da música gravada francesa, especialmente a música psicadélica. Se o encontrarem em vinil, por exemplo, vão ter que gastar mais de 1000 euros se encontrarem este disco em boas condições. É um disco conceitual com uma série de músicos aqui pelo meio que vinham de outras bandas. É um disco inspirado pelo Living Theatre do ator e poeta também Julian Beck, e é um álbum que tem aqui, como disse, vários nomes, como por exemplo o songwriter François Wertheimer, que escrevia, por exemplo, para Vangelis, ou mesmo Guy Skornick, que iria colaborar com o realizador de cinema Alejandro Jodorowsky nas composições das bandas sonoras. Hoje é fácil encontrar este disco em inúmeras reedições, incluindo reedições no Bandcamp pela Finders Keepers. É possível ouvir este trabalho, o álbum Le Eclave, de 1969. Nós estivemos com a faixa, e como disse há pouco, Aurore Cosmique, e falávamos dele, de Guy Skornick, músico francês, compositor, trabalhou com Alejandro Jodorowsky, tem uma série de discos lançados desde finais dos anos 60, uma série de EPs, e vamos ficar com uma faixa de 1970, Des Arbres de Fer. Este é Guy Skornick, para descobrirmos agora na Floresta Encantada. M'a volé les l'espoir d'un amour débutant. Il ne sait jamais distinguer que par les plus mauvais penchants. Bien sûr, je lui ai souhaité de périr bien avant la nuit, mais c'est pas moi qui l'ai poussé dans le goulot de notre puits. Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais bien ce que je fais. Je ne sais pas ce que je peux. Je suis sorcier. À qui la faute? Avec superbe indifférence, une auto a écrasé mon chien. Le conducteur a de la chance que je ne l'ai pas sous la main. Bien sûr, je lui ai souhaité de s'écraser sur le grand mur, mais c'est pas moi qui ai placé des clous aux pneus de sa voiture. Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais bien ce que je fais. Je ne sais pas ce que je peux. Je suis sorcier. À qui la faute? Mon voisin m'a calomnié de façon lâche et gratuite. Faut dire qu'il m'a cherché. On a le sort que l'on mérite. Toutes les bêtes dans son étable sont mortes dans la même nuit. Bien sûr que j'ai prié le diable. On prie les dieux que l'on vous laisse. Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais bien ce que je fais. Je ne sais pas ce que je peux. Je suis sorcier. À qui la faute? Jadis certes on me brûlerait, mais maintenant on n'y croit plus. Je peux à l'aise profiter des pouvoirs qui me seront dus. Un bel avenir me sourit, plein de vengeance et de fortune. Et le diable, j'en ai pas peur, car je l'ai psychanalysé. J'ose à peine ce que je veux, demain j'oserai un peu plus. Je ne sais pas ce que je peux. Je suis sorcier. À qui la faute? A Floresta Encantada, hoje só com propostas francesas dos anos 60 e 70, pop psicadélica, primeiro com Guy Skornick, um nome que também esteve presente no álbum de pópera Cosmic, L'Eclave. Guy Skornick, que colaborou, por exemplo, nas bandas sonoras de Alejandro Jodorowsky, escutámos a faixa Des Arbres de Fer. Entretanto, outro nome um pouco obscuro também, o nome dele é Jean Lefenec, editou apenas um disco, um álbum em 1969, Fantastique. É um álbum também ele perdido no tempo, fácil de descobrir hoje, mas a sua edição em vinil continua um pouco esquecida e merece, de facto, reedição. É uma pequena obra-prima psicadélica de finais dos anos 60, produzido pelo próprio Jean Lefenec. Escutamos a faixa Les Sorcières, Jean Lefenec, em 1969. E agora vamos para 1967, lado B de um single por conta do músico Évariste. Vamos escutar Les Pommes de Lune. Vamos então viajar até à Lua na companhia de Évariste em 1967. La terre, je veux découvrir d'autres sphères. Partir partir dans l'infini, où brillent les fleurs de la nuit. Je veux aller sur la lune, goûter les pommes de lune. Je veux aller sur Neptune, pour y faire une fortune. Je veux aller sur Pluton, pour y chanter mes chansons. Je veux aller sur la lune. Je veux m'évader loin de cette planète. Je veux aller m'abreuver dans l'eau d'une comète. Je veux aller sur Andromède, brûler les feux qui m'obsèdent, ou jouer de la guitare au clair d'un quasar. Je veux aller sur la lune, goûter les pommes de lune. Je veux aller sur la lune pour goûter les pommes de lune. Je veux entendre la musique que jouent les rayons cosmiques. Déjà je rêve aux jours où céleste troubadour. J'atteindrai fébrile la singularité de Schwarzschild. Oh, que vais-je découvrir? Les cieux vont-ils s'ouvrir? Pourrais-je y pénétrer, tel autrefois Orphée? Aurais-je atteint le paradis où les anges ont logis? Je veux quitter la terre, je veux découvrir d'autres sphères. Partir dans l'infini, où brillent les fleurs de la nuit. Je veux aller sur la lune. Thank you. A Floresta Encantada, esta semana com alguma da pop psicadélica a sair dos anos 60 e 70. Vão passar por aqui alguns singles soltos de artistas que, enfim, não publicaram muito, mas as suas músicas têm sido recentemente redescobertas através de uma série de coletâneas que nos têm chegado e que reúnem as faixas deste período importante para a música francesa. Primeiro estivemos com Évariste, Les Pommes de Lune, e entretanto o músico Bernard Chabert com a faixa Helga Celsa, um dos singles deste músico, que na verdade era jornalista, foi aviador também, e depois jornalista, sendo a sua especialidade precisamente a aviação. No entanto, também se aventurou por uma carreira a solo, só lançou dois singles e também um EP, e estivemos com um dos seus primeiros singles. No lado A, Helga Celsa, a faixa que acabamos de escutar, e L'Homme de l'Univers, Bernard Chabert, mais conhecido pelo seu trabalho enquanto jornalista. No entanto, enquanto músico, foi acompanhado, por exemplo, por uma banda maior, os Triangle, e vamos ficar com uma música deste grupo psicadélico francês. Vamos escutar a faixa Listen People, os Triangle, para ouvir agora na Floresta Encantada. I said, listen. dans l'église. Depuis ce matin tu es là, planté. Car tu devais te marier, oui. Mais elle n'est pas venue. Elle s'est bien moquée de toi. Alors, prends ton alliance et jette-la. Si tu crois que t'as l'air malade, que t'as l'air malade, que t'as l'air malade, que t'as l'air malade, avec cette alliance dans le creux de ta main. Si tu crois que t'as l'air malade, que t'as l'air malade, que t'as l'air malade, que t'as l'air malade, une fille de perdue. Ce n'est rien, ou presque rien, rien, rien. Le mariage, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi, tu vois. Mais je te jure que tu n'as rien à regretter. Crois-moi, tu te vois, tu ne bats ton doigt, tu ne portes ton cou et le dos au mur. Non mais tu te vois comme ça. Tu te vois, allez pour moi. Tu te vois, tu te vois. Floresta Encantada, primeiro com os Triangle, banda parisiense, formada em 1967 e que lançou em 69 o tema que escutámos hoje na Floresta Encantada, Listen People. Entretanto, um nome importante da canção cantada em francês, Larry Greco. Ele é um músico suíço, mudou-se para Paris em 1962 e foi aí que construiu a sua carreira com um som muito rock and roll, inspirado, claro, pelo som norte-americano. Estivemos com um single lançado em 1965, Jette là, Larry Greco, a passar também na Floresta Encantada. Entretanto, vamos seguir com os Les Boots, com um single lançado em 1966, Les gens s'en vont dans le ciel. São os Les Boots, uma banda que também faz aqui um som muito rock and roll, inspirado, claro, pelos Beatles, pelos The Who, já que é uma banda mais próxima dos mods britânicos. Os Les Boots, por ouvir agora na Floresta Encantada, em 1966. Sont les rues pleines de gens et les maisons remplies d'enfants. Ils seront tristes les Noëls. Les gens s'en vont dans le ciel. Les gens s'en vont dans le ciel. Avant on cherchait le soleil, les bois n'ont rien d'autre pareil. Les gens regarderait le printemps pour qu'il revivait nos 20 ans. Adieu la terre, adieu les belles, les gens s'en vont dans le ciel, les gens s'en vont dans le ciel. Quand il ne restera que nous, tout recommencera par nous, de toi renaîtra l'éternel, les gens s'en vont dans le ciel, les gens s'en vont dans le ciel, les gens s'en vont dans le ciel. Psicadélica e rock and roll à francesa. Primeiro estivemos com o grupo Les Boots e um single de 1966, Les gens s'en vont dans le ciel. E, entretanto, um nome grande também da música francesa, Ronnie Bird, ele que começou a sua carreira em 1964, ao lado de nomes grandes da época, como por exemplo Serge Gainsbourg. Ele que, na verdade, foi considerado o primeiro grande artista a trazer para França uma sonoridade semelhante àquela que chegava do outro lado do canal da Mancha do Reino Unido, especialmente o som das bandas da chamada Invasão Britânica. Estivemos com um single de 1969 a cargo de Ronnie Bird, a faixa SOS Mesdemoiselles. E, entretanto, estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada, toda ela dedicada à sonoridade do rock and roll francês, rock psicadélico, aqui também com alguns travos aqui e ali, com alguns travos de rock progressivo. E para o final, e já falámos dele, fica Serge Gainsbourg no disco de 1971, Histoire de Melody Nelson, um álbum a que recorremos várias vezes aqui na Floresta Encantada. É um disco brilhante por parte de Serge Gainsbourg, não o podemos chamar de disco psicadélico, é um álbum conceptual, mas tem elementos de psicadelia aqui pelo meio, com os seus arranjos, enfim, sumptuosos também. Serge Gainsbourg no tema Cargo Oculto, na verdade a faixa que encerra Histoire de Melody Nelson. É uma música que tira todo o partido das dinâmicas de estúdio, já que começa com um som muito, muito baixo e vai progressivamente ficando mais alto. Por isso, esqueçam a questão da compressão, porque de facto aqui Serge Gainsbourg a tirar partido de todas as dinâmicas que se podem colocar num disco em vinil, numa produção de inícios da década de 1970. Serge Gainsbourg com Cargo Oculto, a última faixa do disco conceitual e brilhante Histoire de Melody Nelson, lançado em 1971, e a fechar a Floresta Encantada desta semana. accrochée au cargo, dans la sirène d'alarme, sais-tu, es-tu restée? Au hasard des courants, as-tu déjà touché ces lumineux coraux des côtes guinéennes? Où s'agitent en vain ces sorciers indigènes qui espèrent encore en des avions brisés? N'ayant plus rien à perdre, afin qu'ils me rendent mes amours dérisoires. Moi, comme eux, j'ai prié les cargos de la nuit. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada.